4-2-2-4. Foi, gente. Alfa Bravo, pode adentrar a parte 1. Afirme, como é término, Mike Castelo? Do 4234, decoda o 51, controle 199, decimal 8, bom voo. 98, bom dia, obrigado. Olha, Salvador Azul 4234, bom dia, passa agora 1100. 4234, suba ao 350, saída pouca. Saída pouca 350, 4234, obrigado. Identifique, chegada bom, descer 4 mil pés, 1019. Autorizado pela bom. Ok, contact Salvador Tower, 118.95, Oceanet. 118.95. Salvador Tower, good morning, Oceanet 2519 at ILS. Good morning, continue approach, report landing here in Dallas. We report when landing here in Dallas. Certo, prossiga. Mil Manati, decolador 17, direita chefe, controle 198-0125. Altemarque, runway 10, landing gear down and lock at 6225. 6225, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10, 6225. Papa Mike Echo Delta, muito bom dia, acionamento a critério, chama Prof. Sax. Passeio 223, mostra a passada no zero. Finalizado é bom, grato. Bom trabalho. Gente, como é que eu vou dar amanhã? Quanto é que fica no zero? Passaria 223 para o Sirius? É, seria que a gente pode tomar o controle, que não tem possibilidade de cumprir o perfil previsto na saída ABO. A gente está limitado a 327. Afirmativo, será informado para o controle agora, 223. Tá já, muito obrigado. Nada. Eu já não fico de último fase, Glória 257. Fiquei to the right and follow the correction, follow the ground, 121 is my one. Vacation the runner, we call ground 121, decimal 1, ocean 6225, thank you. Salvador ground ocean 6225, vacation the runner. 6225, taxi Alpha, Juliet 81. 01, pole position. Decodou 59, controle agora em 1998, bom voo. Controle 19, 8, obrigado. E aliás, a passageira 2223. Passageira 2223, suba 180, saída ABO, sente fã. Afirmativo, pode curvar direito, voar ABO ou 2223? Pode 2000. Sim, senhor. Após 2000 pés, oi ABO. Condições visuais, caso autorize, a gente tem condição de voar. Vai passar 2000, vai voar. Tá bom, eu posso passar 2000, arma 2223. Pronto. Obrigado, 90, saída Puca. Jamo, transição Caju. 17 da Golf, 67 segue, que segue conforme cota. Controle 1998, responda 5042. 190 para Maceió, Puca Jamo Caju, Golf 677, 198, 5042. Correto, 5384, para pushback, acionamento, pistão a zero. 750 quando for para push, acionamento. Controle, passaria 2223, acho que, não sei se você já foi informado, a gente não tem condição de cumprir a restrição da saída, não. Ô, passaria, na chamada inicial, eu falei que o senhor estava autorizado a subir sem restrição. Afirmativo, só para não deixar margem de dúvida. Então sobe sem restrições o 2223. Mike, o Delta está autorizado para estar ingresso no 7? Desça para 2019, Libre Net Express. 19-2000 é responsabilizado, então. Obrigado. Tango autorizado, ele é decolar, pistão no 7, vento 120 graus, 11 nós. Voo 19 e 8 graus, Delta. 372, senhor? Sim, amor. Recife autorizado 370 via Peruísque 58. Sai da Puca, Jamo, transição Caju, acabando da pista 10. Controle 19.8, transponda 5047. No 372, chega para o feedback no momento. Chamada, obrigado. Vai, Papa do, go ahead. Atron, are you November 5, Papa do? Com forte do Bahia, eu te conheço. Visador visual com a 10, 4489. 4489, Torre Salvador, 1995. Até daqui a pouco, obrigado. O Esquerra Tango foi pelou na presente. Pelou. November Alpha, confirme a intenção do voo? Um minuto, cópia. November 5, Papa Golf is the ground again. Cop from 1817 or 1810. 0702, cópia. I got the cockpit to clearance right now. Is approved to Sierra Vito Mike India, flight level 430. Takeoff runway 10 after takeoff Momo, departure Mike, Oscar Mike Oscar, and the transition will be Fox, Fox Lima Oscar Charlie Kilo. After runway, after takeoff turn left, via up resolute 20 until Tango Romeo Sierra, then according flight plan route. Salvador, control frequency 119.80, squawk 5026. Azul 4489, bom dia, livre decolagem, corrigindo, livre pouso da pista 10, vento 120 graus com 89. Livre pouso 10, 4489. Squawk, Fox Lima, Oscar, Charlie Kilo, and the departure, Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Feedback's correct, come back to taxi. Para descida, Esquerra Tango. Esquerra Tango desça para 4.000 pés, 1019. 4.000, 1019. Down no 7, principalmente a Xé. Controle 19.8, transponda 01 na 7.9. Eu boto chama a torre 1895, milha November Alpha. Kenigal 1019, vamos lá. 3304, reduza para 210 nós. Controle, passaria 2233, você teria possibilidade de coordenar juntamente com o Recife após a Eleco para devoar direto o Quebec Bristol 001? Abaixo, Coronel. Obrigado. Azul 509.000, desce para 2.000 pés, 19, livre LS X-Ray. 1.000 para 1.019, autorizado SP, Azul 509.000. Salvador, muito bom dia, Azul 4489, livrou para o táxi. Bom dia, Azul, siga via aquilo para o Porto 9. Aquilo para o Portão 9, Azul 4489. Perdão, Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9. Alfa está livre. Chama para ingresso. Pista no 7. Piso 2223, chame Recife, frequência 288, alterno 260. Recife 288, alterno 260. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Sinai 6312, passa o 1920 e descida ao 150. 6312, identifique chegada a Mari e desça ao 050. Desce 050 na Mari, Sinai 6312, identificou. Fica com o Delta, frequência livre até a volta. Come back to enter runway 17. Papá Romeo Índia, November Alpha, reporte aliado e pronto, captura 1-7. 4000, tá? 3304. 3304, 2000 pés, 19, livre LS. 2019, livre LS. 3304. 3304, reduz para 1809, tá seguindo o Embraer 190 da Azul, passando o Zuna. Jogos da previsão 199, 3304. Informação, 5217, identifique. Combinador de Bonf para chegada Bonf, reporte para descida. Bonf, reporte para descida. Avisão, 5096, torre 1895. Você sabe se 5096. Vento 120, 120 graus, 10 nós, altímetro no 019, 1019. Ah, muito bom dia, Ciante, já está baixado, travado, a 1 milha do externo. A 1509B, está recebendo um tráfego aqui. Não entendi a última mensagem. Recebendo um tráfego de centimetria próximo da cabeceira da pista. Ah, tá, ok. É um César 150 alinhado que tá normal no transponder. O tráfego tá no chão, parado, cabeceiro no 7. Ah, ok, obrigado. Tony Vira Veneralfa, alinhado e transponder para 97. Sente, mantém a cabeceira no 7, Nova Veneralfa. Nova Veneralfa, Vira Veneralfa. Sua externa, azul 579B. 1-0, pouso autorizado. 1-2-0 graus. Com 10 nós, azul. Livre pouso 90, azul 5096. Localizador, tá? 3304, visão. 3304, reduza para aproximação, completo o LS, chame torre, 1895. Chama torre, obrigado, 3304. Terra Tango, desça para 2000 pés, 1019, livre LS X-Ray. 2019, certo. Salvador, gol 1095. Zero 095, bom dia para Confins. Aguarde, cota 360. Cisco, já tá pronto para puxa acionamento no portão 6, gol 1095. Realizado, pushback. E acionamento aguardando cota 1095. Aguardando cota, é graça. Salvador, bom dia, 13304, Simbra Visual, baixou e travou. Gente, o Indy 9 ainda mantém, eu tô com a Airbus, já tá passando o marcador externo, aguarde para decolagem. Aguarde para decolagem, Indy 9 final de 4 milhas, baixou e travou. Azul 5096, no solo, os 20, libere a direita via Foxtrot, chame só um 21, decimal 1. Direita, Foxtrot. 2-1, decimal 1, azul 5-0-9-6. 3-3-0-4, na escuta? terceira vez, baixou, travou o visual, 3604. Negativo, tá enxergado então, vento 120 graus, 10 nós, pista 10, livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, mas é, 3604. Alô, Salvador, bom dia, Azul, Sistema Fria, Azul. Vila 5096, siga via Alfa, reposta em SBVDF. Alfa, vai importar SBVDF, 1095, qual tempo? Bom dia, bom, 1095. Autorizado para Confins, nível 360. Roda pista 10, saída da REL, lei da transição Motiva. Recepção de forma do Luna 0, segue até Bridge. Informe do Luna 6, e assim conforme. Controle 19.8. Responda 5056. Rota com 5360, rota com Fandel, Leda Motivo. Saída da decola, Leda Motivo Bridge, depois do Luno 6, depois com Fandel, decola 1-0. 1-1-9-8, controle 5056, transponder. 1-0-9-6. 1-0-9-5, autogiamento correto, chega para o tanque. Palma Índio November Alpha, atenta a possível esteira. Quando pronto, decolagem autorizada, pistola 7, centro e 20 graus, 10 nós. Índia November Alpha. Luna 372, siga companhia no ponto de espera 1895, ajuste 19. Aeronave da companhia, seu ponto de espera 1895, Luna 372. 6312. Finalizando, ajuste agora 1020. Up to runway 17, report vacate in the next left. Mudou agora 1020. 1020 está interceptando o localizador. E completo ele antes, emissor 1895, Whisky Serra Tango. 1895. 5217, ajuste 1020. Bom dia, Papatango, Whisky Serra Tango. Whisky Serra Tango, centro do tráfego, porte externo, transportando enfermo, destinado para? Afirma, vai para o Pate 5. Gente, pouso na 1-0 mesmo ou no 7, confirma? 1-0. 1-0, continua a aproximação, reporte o externo baixado e travado. Certo. Gente, 1-0, 5-0-9-6, após o segundo gol que sai do pátio, siga até o portão 8. Papa Golf, continue to talk. Drag ahead and report vacation the last. Chamará controle em 1-1-9-8-5. E curvando à direita, corredor achando meu pai. Dia 9 liberal. 119.8, ok? 119.8, Índia 9 liberal. Bom, 1-0-9-5, ponto de espera 1-0, pronto. Gente, atingir, mantenha o ponto de espera 1-0-9-5. Mantenha o ponto de espera. Passou sim, meu baixar travado, o escrata. Pista 1-0, pouso autorizado, 1-2-0, graus 10-9, o escrata. Tá. Mantendo no meu pé, escorredor a cheia, reportará no farol da barra, Índia, novembro. batendo o termo, prossiga. Claudia, November 5, Papa Golf, for the position taxi, Lima. Passando o termo autorizado, taxi na Papa. Paulo Salvador, bom dia, 3179, informação Índia, autorização Guarulhos. 3179 para Guarulhos, prepare a DEL e aguarde chamada. Guarda. Papa Golf, you are clear to enter the apron and continue attacks via India until holding point from 810. When there, contact tower 118.95. Can 8 now 1020, good flight. Cruzado off, Tamsan, cruzado, 17. Quebec, Maxim na Lima. Afirmativo, no 095 Lima, tem. Serratão, solo 28, direito no 21 nesse mau uno. Direito 121 nesse Serratão. Visou 6312. Afirmo. Chame torre 1895. Torre 1895, 6312. 108, nós. Unidade de colagem 10, bom 109. Salvador, bom dia, o Chané 6312, LS, pista 10. O Chané 6312, bom dia, continua a aproximação, o Adão está livre. Continua a aproximação, 6312. Salvador, 3259, cruza de 185 para 160, bom dia. 3259, identifique chegada bom, cedência 4000 pés, 1020. 4000, 1020, 3259. Está livre a gestão de contato? Livre. Obrigado. Livre 5217, 2000 pés, 1020, livre LSX. Controle 199, decimal 8, transponda 5019. 2000, INS, 1020, repassará estabilizado. Correto. Correto, 3179, chama para pushback, se não é. M3, 1-2, check train, livre pouso, destino 0, vento 1-3-0 graus, com 1-0-9. Trem baixado, travado, livre pouso, 1-0, M3-1-2. 1-0-9-5, decolado 3-0, controle agora em 1-9, décima 8, bom voo. Uma boa, 19-8, bom 0-9-5. Standing to Harbor Departure, standby to Clearance Ocean 65. Salvador, 1095, 1400, na DEL, da Motiva. 095, sub, Mateo 360, saída da DEL. 360, bom dia, solicita Motiva. Negativo. Obrigado. pátio, informe no pátio 3, tango. Alright, copy. Ready, 2-5. Brasília, flight level 320. Zulu 1-7. Take off from 10 after. Ah, boy, fast 10-11. Saúde control 119. Decimal 80. Squawk 5070. Can you confirm the squawk, please? 5070. Copy 5070. Yeah, 5070. We are here, flight level 320. Take off. Runway 10. Route was offered by a Brazilian 17. After departure, transition and alpha. Salvador Control 192.8 and spot 5070 to 6225. 6225, read back is correct. Come back to push back and start. Salve Salvador, bom dia, Ocean 6312, Libro. Bom dia, 6312, chega via Alfa reportar antes da Juliette. Via Alfa reportar antes da Juliette, 6312. Prossiga, Tango. Controle? 33, controle agora em 119.8, bom voo. 98, bom dia. Então, frequência livre, reporte para o regresso. Localizador Felipe 5217. Felipe 5217, torre 1895. 1895, boa. Dois, passo pra Juliette. Passam 5, metros 1-2. 2-1-7, continua a aproximação. Repórter no estéreo com o trem embaixo travado. Porta na estéreo. November 5, Papa Golf, just to take off runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Salvador, voo 10, nave 5, autoriza voar. 095, o senhor vai chamar o centro de controle agora e solicitar a 15 direito. Frequência 251, no alterno 3395. 351-3395, no 095. em posição 5 pro 6312? Afirmo, gate 5. Ah, a luz aqui de parada está apagada. Ah, acendeu o carro. Livre pouso, piscina 0, vento 1, 30 graus, com 099. Livre pouso, triple. Lambda Cessna, apagou. Climb to flight level 430 and call Salvador Departure 119.8, Airbone 36. 9.8 and 430, November 5, Pablo. Departure November 5, Papago, flight of 2500 for flight level 430. November 5, Papago, climb to interval 430, Momo departure. Momo departure and climb to 430, November 5, Papago. E a Pátio Índia para o ponto de espera, trip. Quando lá é 1895, a torre ajuste 1019, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Cerro 217, Solos 39, direita no 211. Direita, Cerro 218. Boa, 1372, chame Recife, 125, 45. Solo, Salvador, o trip 5217. Vira o ponto de espera no aeroporto. Trip 5384, a linha decola piscina 0, vento 130 graus com 079. A linha decola no 0, trip 5384. Solo, Salvador, é o trip 5217. Ai, que é com o Delta, prossiga. Aquilo para o pátio 3, 217. Sim, e aquilo para o pátio 3, 217. Obrigado, gente. Identifique chegada Monfre, distância 4.000 pés, 1.020. 4.000 pés, 1.020. 4.000 pés? November 5, Papa Golf Call, Recife Center, Frequency 12545. 12545, November 5, Papa Golf. Daniel, subida, aguarde cópia. Daniel, subida, aguarde um cópia, pode ser o Daniel. Pode prosseguir com o controle. Afirmativo, decolador Fato 3, controle 19.8, trip 5384, bom voo. 19.8, obrigado. Bom dia. Estabilizado, 3.8, 5.9.2, 1.9.8.9.5. Controle, bom dia, este é o 5.3.8.4 da trip. 384, suba 190, saída Pucra. 190 com referências, poderia voar Aracaju? Negativo, mantém. Mantém. According to the ground and after that goes up to is the apron. Water pool is pushed back and start up, come back to taxi. Roger, after the sun, we are here to push back and start up, we will come back to taxi. 3179, siga alguém ainda no ponto de espera 1895.029, responde. 3859, livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 109. Livre pouso no 0, 3859. Bravo Campinas, 360, igual da pista 10, saída da El Leda, transição ótima. Interceptar, informe de Lu 10, bridge, informe de Lu no 6, é com foto rota. Controle 19-8, transporte 5073. O azul 4299, sou apresentado Campinas, nível 360, decola da pista 10, no precisa da El Leda Motiva. Curva direita, após a presilu no 0, bridge e a presilu no meio. O controle 198, o transponder 5073, azul 4299, no gate, está no gate 9, para o push, essa no meio. Procedimento correto 4299, autorizado, pushback, essa na shiftax. Está autorizado, chama a nota, 4299. Solos 48, direita no 21, décima 1. Direita 21, décima 1. Ilhão, Stanton. Petralhão, Stanton. Top 4. A 1 centena, Ilhão, decola da 1-0. Primeira curva direita. Como se fosse da saída coral. Controle 199-18, transponda 0263. Protegimento, tempo. Pronto pro táxi? Siga via Alfa 3859 e reporte antes da taxa de gás. Alfa, reporte antes da taxa de gás. Bom dia, chamei a 6312, dentro da Juliette. Cheguei a 6312, recife? Aqui um pronto 4. Autorizado 350, via por 58, já fala da pista 10, saída Puca. Transição Caju, controle 199-8, transporte 5107. Observado nível 350 para Recife, saída Puca, transição Caju, decola da 10, controle 119-8, transponder 5107, está na linha 312. 312, correto, que eu já meti para o pushback, finalmente. Tomará para o push, finalmente, 312. O azul 4299.